Atenção, Pio Nono, Fronteiras e Região. A Ótica Rainha da Paz estará atendendo nos seguintes dias. 25 e 26 de fevereiro, nos seguintes locais e horários. Pio Nono, dia 25 de fevereiro no Hotel de Vânia, das 8 às 5h30. Fronteiras, dia 26 no Centro da Pastoral, das 8 às 5h30. A Ótica estará atendendo com a oftalmologista doutora Angélica Pacheco. Se você precisa fazer o seu exame ou trocar suas lentes, não perca essa oportunidade. Temos as seguintes promoções. Na compra do seu óculos, a consulta é grátis. E financiamos seu óculos em até 6 pagamentos. Ótica Rainha da Paz, de Fortaleza, Ceará. Informações, Cida ou Du.